Acho que sim. Boa noite, graça e paz, igreja. Amém? Sem demorar, vamos abrir comigo lá em Isaías. Isaías 53, capítulo 53, versículo 4. Amém? E, no entanto, suas dores eram as nossas próprias enfermidades que ele carregava em seu ser. Sobre seu corpo levou todas as nossas doenças. Contudo, nós o julgamos culpado e castigado por Deus. Pela mão de Deus, ferido e torturado. Mas, de fato, ele foi transpassado por causa das nossas próprias culpas e transgressões. Foi esmagado por conta das nossas iniquidades. O castigo que nos propiciou a paz caiu sobre ele, e, mediante suas feridas, fomos curados. Em verdade, todos nós, tal como ovelhas perdidas, andamos errantes. Cada ser humano tomou o seu próprio caminho. E Deus fez cair sobre ele a iniquidade de todos nós. Ele foi maltratado, humilhado, torturado, contudo não abriu sua boca. Agiu como um cordeiro levado ao matadouro, como uma ovelha que permanece muda na presença dos seus tosqueadores. Ele não expressou nenhuma palavra. Amém? Amém. Não existe, eu e você sabemos que não existe passagem sim, mais importante na Bíblia. Amém? Porque toda ela é inspirada por Deus. Mas existe, de fato, sim, quando lemos alguns certos versículos, capítulos, alguma passagem da Bíblia, que trememos mais. E esse é um deles. Porque sabemos, lendo esse versículo, sabemos a tamanha responsabilidade que é não negarmos as Escrituras, caminharmos conforme a vontade perfeita de Deus. Lendo esse versículo, podemos imaginar e tentar entender o tamanho que o pecado tem prejudicado a humanidade e prejudicou a humanidade. E que muitas das vezes, muitas das vezes hoje, atualmente, infelizmente, as pessoas têm negligenciado o pecado. Exatamente com todo pecado, na verdade, você vai conversar com o irmão, você fala com o irmão, você adverte o irmão, mostra o irmão na palavra, e ele vira e fala, mas isso não tem nada a ver. Esses nada a ver, você pode ter certeza que ali tem um pecado de estimação, vamos dizer assim. E a Bíblia, as Escrituras, ela tem sido ensinada em alguns lugares, aqui não, graças a Deus, porque eu tenho presenciado na vida do pastor o ensino e eu vejo que aqui não. Mas, infelizmente, em alguns lugares, a Bíblia ela tem sido ensinada de forma moralista e de forma religiosa. Como assim? Exatamente no sentido de que você, quando você vai numa pregação, quando você vai em um lugar e a pessoa não fala de Cristo, as Escrituras apontam para Cristo. Toda palavra aponta para Cristo. E hoje o que vemos é pessoas que pregam sobre a vida de Davi, Sansão, Daniel. Por mais que pareça assustador o que eu vou dizer, mas é a verdade. Esses homens não passavam de homens perdidos que necessitavam da salvação e do Salvador, que era Cristo. Mas muitas das vezes o que vemos é, você tem que ser como Davi. Se a pessoa for um pouquinho mais, assim, estudiosa da palavra, ela vai perguntar, mas qual Davi? O Davi adúltero ou o Davi segundo o coração de Deus? Às vezes a pessoa pode falar assim, você tem que ser como Abraão. Se a pessoa lê as Escrituras, ela pode perguntar, mas qual Abraão? O pai de multidões ou aquele que fez toda aquela mentira, né? todo aquele artifício, toda aquela cena para fazer a vontade dele? Qual Abraão? Infelizmente, as pessoas têm negligenciado as Escrituras. Por isso, temos que pregar as Escrituras. Ah, você tem que ser como Sansão. Espera aí, será? Não. Toda Escritura, toda a Bíblia, existe dois tipos de pessoas. Pecadores que necessitam de salvação e Cristo. Depois de Cristo, todo o resto são pecadores que necessitam de salvação. A Bíblia ela não é uma inspiração, ela não é uma história recheada de heróis onde devemos imitar ou devemos ser. A Bíblia é a história de Cristo, é sobre Cristo. Até porque, se formos olhar na balança de Deus, se é que vocês entendem, me entendem, né? Balança de Deus. Ele não vai te comparar nunca. Não existe essa comparação entre você e Davi, né? Entre você e Daniel, entre você e Sansão, não. Porque a palavra fala que todos, toda a humanidade é pecadora e todos são indesculpáveis. Até porque se colocasse nessa balança eu, de um lado, e Cristo do outro, meu Deus... Por isso que quando Deus ele olha para a humanidade, ele olha para nós, ele olha para o salvo, ele olha para o convertido, ele vê Cristo. E eu gosto de falar sobre a cruz. Existem coisas que a gente gosta de falar, igual o pastor falou sobre salvação aqui na escola dominical certa vez. Existem assuntos que gostamos de falar, porque quando a gente fala em cruz, muitas pessoas acham que falou em cruz, ah, eu estou falando de tristeza, eu estou falando de derrota, ah, meu Deus, maltrataram a Cristo. Mas não. A cruz, meu amado, a cruz, ela simplesmente foi, o fato dela existir na trajetória de toda a humanidade, é justamente o fato de eu e você estarmos aqui essa noite. A Bíblia, nós encontramos dois tipos de pessoas, pecadores e Cristo. Amém? Vamos lá para Isaías, no mesmo capítulo 53, 10. Eu quero que vocês gravem esse versículo que a gente está lendo. Amém? Contudo, foi do propósito de Deus torturá-lo e fazê-lo passar por toda a dor. E, embora o Senhor tenha feito como oferta pelo pecado da humanidade, ele verá a sua posteridade, prolongará os seus dias para sempre, e a vontade de Deus prosperará em suas mãos. Se eu e você cremos em um Deus soberano, se eu e você cremos em um Deus que controla todas as coisas, de fato é porque todas as coisas estão debaixo da autoridade dele. E seguindo esse raciocínio de que todas as coisas estão debaixo da autoridade dele, quando abrimos as Escrituras, ou quando vamos pesquisar sobre algo, ou ouvir algum pregador, eu quero falar com vocês de coração. Não busque ouvir 7 passos para vencer a ansiedade. Não busque ouvir 9 passos para obter a vitória. Busque ouvir aquilo que te confronta, aquilo que te ofende, aquilo que até mesmo te mata, já dizia Charles Spurgeon. Porque essa mesma palavra que te mata, que te ofende e que te rompe, ela vive... Fica. É o Espírito Santo, é a palavra de Deus que te fere e, ao mesmo tempo, te trata, cuida daquele ferimento. O amor de Deus sobre nós é algo que não podemos compreender e não vamos compreender de tamanha magnitude que é. Eu tentar explicar para vocês aqui hoje quem é Deus, eu vou ver de forma humana, eu vou analisar de forma muito humana, e isso é perigoso sem olhar as Escrituras. Por isso, temos a obrigação de examinar ela. Quando você sai do culto, quando você ouve alguma pregação, você não está examinando as Escrituras, você não está olhando as Escrituras para bater de confronto com alguém que pregou, mas para examinar se a verdade foi falada. Vocês estão entendendo? Deus, Ele nos amou de tal maneira, Ele nos amou de tal forma que Ele deu o Seu Filho. Ué, mas você está falando isso porque você acha que é isso? Não, João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o Seu Filho. Deu o Seu Filho para a humanidade. Aí eu te pergunto, Ele deu o Seu Filho com qual propósito? Meu irmão, o pecado nas nossas vidas é algo muito grave. E às vezes não damos importância para isso. Às vezes a nossa vida espiritual ela está tão automática que quando fala sobre pecado, você nem escuta. Entra aqui e sai rapidinho do outro lado. Deus, Ele deu o Seu Filho. Isso é algo sério. Isso é algo que a igreja não pode deixar de falar. Abre comigo lá agora em Atos capítulo 2. Atos 2:23. Sendo este entregue pelo determinado designo e presciência de Deus, vós o matastes, crucificando-o por mãos de iníquos. Meu irmão, a soberania de Deus, ela nunca, ela jamais vai anular a responsabilidade do homem. Por isso a palavra fala, todos são indesculpáveis e necessitam de um Salvador. Quando algum indivíduo está morrendo afogado ali, está morrendo afogado, ele não precisa que você jogue uma bola para ele, que você joga uma rede. Não, ele precisa de um Salvador. Todos nós precisamos de um Salvador. E, mediante a isso, por isso disse que a Bíblia ela não é um conto de fadas. Ela não é um cercado de histórias onde existem vários personagens esperando e ansiando por finais felizes. A Bíblia ela é composta por somente Cristo. E tudo é feito conforme a vontade do Pai. Se eu e você achamos assustador isso, ou nos espantamos quando ouvimos isso, não estamos lendo as Escrituras com a lente do Espírito Santo. Porque quando estamos lendo as Escrituras com a lente do Espírito Santo, o que nos assustaria era se alguém virasse e falasse assim, meu irmão, você é salvo pelas obras. E imediatamente você assustaria. Mas não. Se alguém virar para você e falar, Deus é soberano e tudo está no controle dEle. Isso é algo que não podemos nos assustar. Isso é algo que não deve nos assustar. E, pelo contrário, isso é algo que nos deve confortar. Eu e você confiamos ou não em Deus? Por isso eu digo, cuidado. Quando oramos, seja feita a tua vontade, rindo e achando que os nossos sonhos todos serão realizados. Porque a vontade do Pai, no Getsêmani, foi que Jesus fosse crucificado. Jesus disse, Pai, contudo, seja feita a tua vontade. Qual era a vontade do Pai? Que Jesus morresse por nós, pecadores, para salvar aqueles que Ele escolheu antes da fundação do mundo. É simples. A história consiste em um Deus criador soberano e que faz todas as coisas segundo suas próprias vontades. Meu irmão, isso é algo maravilhoso. É Deus falando que Ele é Deus fazendo conforme a sua própria vontade. Enquanto muitos acham, né, que eu determino isso, eu determino aquilo. Meu irmão, é tudo conforme a vontade de Deus. E como eu disse, por que isso é maravilhoso? Porque eu e você confiamos em Deus de tal maneira, como a irmã leu o versículo aqui, o que é fé? A certeza das coisas que a gente não vê. Temos que confiar em Deus de tal maneira que a vontade dEle seja a nossa. Essa é a loucura do Evangelho. Eu pedi seja feita a vontade de Deus, sabendo que a vontade de Deus não é a minha. Eu pedindo a vontade de Deus, sabendo que meu coração é enganoso, eu pedindo a vontade de Deus, sabendo que minha carne, que os meus prazeres gritam ao contrário. Essa é a loucura do Evangelho. A loucura do Evangelho é o Pai entregar seu Filho por mim e por você, porque Ele nos amou ainda pecadores. Meu irmão, olha que maravilha. Deus entregar seu Filho por pecadores. Isso é algo que devemos se maravilhar com isso. E da mesma forma, quando o pastor fala de salvação, quando fala disso, eu fico muito maravilhado. Porque isso só enaltece o amor de Deus por nós. Isso só demonstra claramente o amor de Deus por mim e por você. Mas ainda existem pessoas que negligenciam o pecado. Não podemos negligenciar. Ah, é uma coisinha aqui, é uma coisinha ali. Não, foi pago um alto preço, meu irmão. Foi pago um alto preço. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho é algo para ser vivido, é algo que é negar a cruz de fato e seguir a Cristo. E quando a gente se estremece um pouco, quando a gente acha que nossa fé se acaba, né, Vicente? Deus está lá para nos proporcionar algo maravilhoso. É Deus mostrando, olha, não depende de você, depende de mim. É Deus mostrando, olha como você é frágil, olha como você é pó, eu sou Deus. É Deus falando isso com cada um de nós. Eu não posso negar as Escrituras, não podemos negar as Escrituras. Deus nos amou porque Ele escolhe, Ele ama, e ainda negligenciamos o pecado. Por isso eu digo que nos acomodamos à igreja de Cristo. As pessoas se acomodaram tanto que elas olham, que elas verem erros, elas olham coisa errada e já não faz diferença. Quantas notícias na televisão assustadoras que não assustamos mais? Quantas coisas, quantas notícias vemos na televisão e não nos assustamos mais? Acompanhamos cada coisa assustadora na televisão e não nos assusta. E de fato deveria nos assustar. Falar assim, meu Deus. Esse mundo ainda está perdido, meu irmão. Hoje, nessa manhã, vários pecadores acordaram que necessitam de salvação, que necessitam de Cristo. E o que temos feito? Temos que falar da cruz. Temos que falar do preço que foi pago. Falamos, Deus entregou o seu filho para nós. Deus entregou o seu filho. E é uma frase que não faz a diferença mais. Porque não nos aprofundamos nela. Não sabemos da proporção que é isso. Deus entregou seu filho. Sempre ouvimos. Queria que os irmãos abrissem lá em Lucas, capítulo 22. Dizendo, Pai, se queres, passa de mim esse cálice, contudo, não se faça a minha vontade, e sim a tua. Qual vontade foi feita? Qual vontade foi feita de Deus? Do soberano, do Criador? Quem somos nós da criação? Vou perguntar, e aí, por que foi assim? Não daria para ser diferente? Não, é segundo a vontade de Deus. Meu irmão, se isso trouxe conforto para Cristo que estava indo, caminhando para a cruz, imagine para nós. Isso tem que nos dar conforto. A vontade de Deus. A morte de Cristo foi um crime, foi o maior crime da humanidade, ou a morte de Cristo foi um propósito divino? Jesus foi levado de forma violenta ou foi levado de forma voluntária a se entregar naquela cruz? Jesus caminhou para um lugar onde ele ia ser derrotado ou ele caminhou para um lugar onde ele ia receber a coroa para a qual ele foi proporcionado? Ele foi designado. É isso, meu irmão. É isso. A soberania de Deus não vai anular jamais a responsabilidade do homem. O pecado levou Jesus para aquela cruz, óbvio. Sim, claro que de fato levou. Mas foi vontade de Deus. Marcelo, você que está dizendo isso? Não, as Escrituras. A mensagem do Evangelho. A morte de Cristo, Deus entrega seu filho. Cristo veio na terra sabendo que ele iria para a cruz. Mas, sim. Às vezes o que temos feito é romantizar as Escrituras. Temos feito das Escrituras um conto de fadas lindo e maravilhoso planejando na nossa cabeça, como se tudo saísse conforme aquilo que a gente acha que é ser feliz ou que é bom, perfeito e agradável. Mas não, quem sabe disso é Deus, é o Criador. É Ele que sabe o que é bom, o que é perfeito e o que é agradável. É Ele que sabe que, de fato, quer ser feliz, porque, aliás, não vivemos para esse mundo. Só lembrando. Não podemos depositar nossa confiança em coisas terrenas. Devemos depositar nossas confianças nas coisas eternas. E quem sabe melhor isso do que a gente? Deus, o Criador. E Ele, sabendo disso, o que prevalece, o que é feito é a vontade dEle. Pedro chega para Jesus, amados, é muito bonito, é muito lindo. A gente chegar e contar a palavra de Deus como se fosse uma coisa... como se fosse uma coisa assim, não aconteceu, tá? Nossa, mas... Ele sofreu tanto. Sim, amado. Sim. E se não fosse isso, você não seria perdoado. Se não fosse isso, se não fosse a caminhada de Cristo na cruz, se não fosse Cristo pregado naquela cruz, seria eu e você. O nosso lugar não é a esquerda nem a direita, quando muitos acham que é, não. O nosso lugar seria o centro. Seria a cruz do meio. Mas quem estava lá, em nosso favor? Cristo. Segundo a vontade perfeita do Pai. Eu estava lendo alguns versículos da caminhada, né, de Cristo. Eu estava me deparando quando ele foi levado para Pilatos. Onde umas 3-4 vezes ele é levado a Pilatos. E Pilatos olha para aquele homem, olha para Cristo e fala assim, não vejo culpa nele. Esse homem, Pilatos fala, esse homem é inocente. A mulher de Pilatos entra no meio e fala, não se intrometa com o justo. Não queriam condenar Cristo. Estavam um empurrando para o outro. Quem queria condenar Cristo, de fato, era o mesmo povo que aplaudiu ele na entrada da cidade. Outrora, estava lá gritando, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Mas as autoridades estavam lavando as mãos. E como lemos em Isaías, ele foi mudo, ele foi calado. Ele foi sem falar nada. Ele chega para Pilatos, sem falar nada. Mas o Pilatos questiona ele. E ele vira para Pilatos e fala, olha, em verdade te digo que nenhuma autoridade você teria se não fosse dado do céu. Nenhuma, amado. Jesus foi jogado para um lado, Jesus foi jogado para o outro, e eles não queriam, não acharam culpa, não acharam crime algum nele. Mas a vontade de Deus teria que prevalecer. Pilatos tentou arrumar até um jeitinho lá. Olha, é Páscoa, lembrei, deixa eu soltar um. Trouxe Barrabás. Pilatos, então, pensa, né? Imagina, vão querer ele, é inocente, não tem culpa. O pessoal grita, Barrabás. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás. Quem que vocês querem que eu solte? Barrabás. Essa escolha foi feita lá no Éden, quando Deus escolhe poupar Adão. Cristo, Deus, nos liberta, nos livrou da morte, entregando a Cristo. Não foi o povo que escolheu, querido. Barrabás não foi solto ali porque simplesmente o povo gritou Barrabás, Barrabás, não! Fazia parte do plano divino de Deus. Eu e você fomos libertos, fomos salvos, assassinos, mentirosos. Barrabás era isso, era um assassino. Essa escolha já tinha sido feita. Eu e você precisamos dar valor a essas coisas. Eu e você precisamos entender que foi sério. Eu e você precisamos entender que a morte de Cristo foi uma coisa séria, foi um fato muito importante na história. Os nossos pecados levaram Cristo para a cruz? Obviamente que sim. E justamente por isso, Deus naquela cruz, Cristo grita, né? Isso é algo interessante, porque Cristo, ele, quando ele já estava pregado naquela cruz, Cristo diz, Deus meu, por quê? Me desamparaste, por que me abandonaste? Um Deus santo um Deus que não se contamina com o pecado olha para a cruz que deveria ser para mim e para você ele olha para aquela cruz e vê seu filho e o rejeita para adotar eu e você como filho. Meu Deus, isso faz de Deus um assassino, um egoísta? Não! Ele é um Criador. Ele é o Criador. Quem sou eu ou você para virar para o Criador, a criação, e dizer, Criador, por que você fez isso? Meu irmão, confiamos em Deus e em tudo que Ele faz. Quando ele fala, Deus meu, por que me desamparaste? Ali a palavra está nos mostrando que Cristo, ele não somente sofreu o que deveríamos sofrer, mas também ele obedeceu o que deveríamos obedecer. Essa é a loucura do Evangelho. Deus meu, por que me desamparaste? Ele chama de Deus meu. Há um tempo atrás ele tinha orado, seja feita a tua vontade. Essa era a vontade do Pai. E hoje eu e você, só estamos aqui. Só podemos dar glória a Deus. Só podemos dar louvores a Deus por esse plano perfeito de Deus. É algo maravilhoso. Romanos 8. Aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Meu irmão, isso é algo maravilhoso. É muito sério. Eu não posso vir aqui e falar coisa que eu acho que é, que seja, não. Deus não poupou o seu próprio filho. Por amor. Isso é amor incondicional de fato. Isso é algo que transcende, que ultrapassa o pensamento humano. É Deus tomando antes aquele que era um pecador, um assassino, um mentiroso, e nos adotou como filho, mediante esse fato da cruz. E por certa vez, Pedro chegou para Jesus e falou: não, Senhor. Jesus estava contando para eles, né? Estava conversando com eles. Olha, eu não vou estar aqui o tempo todo, não vou estar aqui agora, está chegando a hora de eu partir. Não, Senhor. Não fala uma coisa dessa. O Senhor não vai ir, o Senhor não vai morrer, o Senhor não vai partir. O que que Cristo fala com ele? Aparta-te de mim. Aparta-te de mim, Satanás. E muitas das vezes agimos dessa forma. De forma papal, de forma romana. Escondemos alguns fatos. Não, isso não. Isso vai assustar demais. Quando deveríamos mostrar, porque a graciosidade da mensagem, a maravilhosa mensagem de Deus está justamente nesse fato de Deus entregar o seu Filho em amor à humanidade, a nós. Ora, éramos pecadores. E Cristo toma o nosso lugar ali naquela cruz. Se fez maldito. Que amor é esse? Voluntariamente, ele caminhou para a coroa dele. Voluntariamente, ele foi e seguiu os passos. Isso é algo magnífico, querido. Isso é algo grandioso. É ele retirar tudo aquilo dele, ele abriu mão de tudo. De toda a sua majestade, de toda a sua honra, de toda a sua glória, de todo o seu poder, ele abriu mão. Romanos 5, capítulo 8. Romanos 5, 8. Romanos capítulo 5, versículo 8. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. Versículo 9. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira de Deus. Olha isso. Volta no 8. Volta no 8, irmão. Irmão. Ô, irmão. Volta no 8, por favor. Mas Deus prova o seu próprio amor para conosco pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo ainda nós pecadores. É Deus ali entregando o seu Filho por nós, ainda pecadores, e nos amando. Olha que magnífico. Olha que loucura. Sabe por quê? Achamos o contrário? Porque nós, como homens, somos vingativos. Nós, como homens, não podemos imaginar como pode alguém amar o inimigo. Como pode alguém amar alguém que fez mal por mim, por outro? Ah, querido, mas Deus não é assim. Deus não tinha plano B, não tinha C. O plano era único. O plano era esse. Ah, mas isso, aquilo, meu irmão, não muda. Deus é imutável, Deus é o mesmo ontem, hoje e sempre. Sempre quem vai estar errado é a gente. As Escrituras, não. Sempre quem vai estar equivocado somos nós. As Escrituras, não. E graças a Deus por isso. Glórias a Deus por isso. Porque temos a oportunidade de aprender cada dia mais com o Espírito Santo. Meu irmão, se não fosse o Espírito Santo, eu e você nunca, jamais teríamos esse entendimento de que Deus é soberano e escolhe tudo e faz todas as coisas pela vontade dele. Jamais. Sabe por quê? Porque somos egoístas. Na nossa mais magnífica bondade existe egoísmo. No nosso favor existe um egoísmo. Cristo é nosso substituto. Quando eu leio que Cristo é o nosso substituto, é porque Deus tinha que punir alguém. E a gente acabou de ler um versículo que fala que fomos livrados da ira de Deus. E quando eu falo que, quando a palavra de Deus fala que pune, que Deus pune alguém, é porque não tem como ele punir o pecado sem um pecador, sem alguém, né? Tá ali pecando. Obviamente é isso. Tem que ter alguém. Por isso Cristo é o substituto. Ele substituiu os escolhidos de Deus, né? Nossa, a humanidade, a todos. E o amor dele transcende a nossa capacidade de pensar o contrário. Por isso que quando alguém me pergunta, né, e eu até recebi um vídeo, alguém me mandou e falou, quem é Deus, meu irmão? Deus não é coisa material. Deus não é objeto. Deus não é um sorriso, um choro. Deus é Deus. Cristo responde para Pilatos. Quando Pilatos responde, você é realmente o filho de Deus? Ou você é Deus? Não? Ele diz, eu sou. Eu sou. Para terminar, vamos abrir lá em Filipenses, capítulo 2. Filipenses 2, versículo 8. Assim, na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, entregando-se à obediência até a morte e morte de cruz. Quero que, para terminar, que os irmãos gravem essa frase, essa mensagem. Jesus veio não somente para sofrer o que deveríamos sofrer, mas para obedecer aquilo que não obedecemos. Todo o Antigo Testamento aponta para Cristo. Todo o Novo Testamento aponta para Cristo. Eu e você nunca, jamais, podemos negligenciar isso. Tudo que eu falei aqui, tudo que eu falei, sabe o que nos faz refletir e pensar? Que valor, qual valor eu estou dando para esse plano de Deus? Qual o valor? Em que eu tenho errado? Em que eu tenho pecado? Meu irmão, para Deus, não existe pecadinho, não existe menos pecado, mais pecado, não. É pecado. E essa história da cruz aconteceu para que eu e você pudéssemos ter a oportunidade de um dia dizer não ao pecado, e um dia dizer, eu me arrependo. A mensagem inteira está dizendo, arrependa-se, arrependa-se, arrependa-se. Quando lançou aquele filme de Paulo, o Apóstolo de Cristo, eu fui no cinema assistir. Assisti o filme todo. Quando chegou no final, todos do cinema, praticamente todos, estavam começando a levantar, a rir, a dar gargalhada, a bater um na mão do outro. Eu sou o Paulo. Cara, você é o Paulo. Né? Rindo e gargalhando, eu sentado pensando, meu Deus, tenha misericórdia. Tenha misericórdia. Porque depois desse filme, é exatamente depois de quando a gente lê as Escrituras. Devemos rir, devemos sorrir? Oh, sim, obviamente. Mas muitas das vezes, na maioria das vezes, quando lemos, devemos chorar. Devemos olhar para as Escrituras, depois olhar para a nossa vida e falar, meu Deus, tenha misericórdia de mim. Devemos clamar mais e mais. É muito sério. Essa é a mensagem de hoje. Eu queria agradecer a oportunidade a Deus, né, meu pastor. E queria dar também meus parabéns a todos os membros dessa igreja que já estão aqui durante muito tempo e que nos receberam com muito amor, que nos receberam com muito carinho. Pode ter certeza que cada abraço dos irmãos, cada conversa que a gente tem com os irmãos ali é muito importante. Eu e a Jéssica gostamos muito. E por essa vitória, né, de Deus está fortalecendo essa igreja aqui e sustentada até hoje. Porque sabemos, né, pastor, que quem sustenta é Deus. E sabemos, e graças a Deus por isso, que a gente veio, que a gente permaneceu aqui, porque aqui é falado as Escrituras, a Palavra de Deus. E eu dou graças a Deus por isso, e porque quem caminha e quem nos proporciona essas oportunidades, essa vinda até aqui, essa oportunidade de conhecer os irmãos, não sei até quanto tempo a gente vai, né, tá junto aí, porque a gente não sabe a vontade de Deus, mas quem proporcionou toda essa caminhada e a minha chegada, minha, da Jéssica até aqui, e da minha família, foi Deus, foi oração, e eu agradeço muito a isso. Amém? Amém. Amém.